Doutor Paulo, parabéns por essa nomeação e eu gostaria que o senhor falasse sobre esse desafio à frente da presidência do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina. Oi, Jean, eu que agradeço a oportunidade de conversar com o amigo, com seus rádios ouvintes, com o nosso povo de Gaspar. Realmente eu assumi um novo desafio na qualidade de presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial do Estado de Santa Catarina, que na prática, né, ou numa linguagem popular, significa dizer que assumi o cargo de secretário de Estado da Segurança Pública. Com isso, novos desafios surgem, Jean. E um deles, qual é? É mantermos a integração das forças policiais no Estado de Santa Catarina, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Geral de Perícias, buscando a melhoria do serviço policial, mantendo os índices que foram alcançados com relação à criminalidade e, principalmente, ampliarmos os programas que a Segurança Pública de Santa Catarina tem através das suas instituições para todos os municípios, dentro do possível, aliado ainda com a rede de educação. Por quê? Nós não podemos mais, por exemplo, aceitar índices como nós vivenciamos com relação à violência à mulher, à violência familiar. E para tanto nós temos programas específicos, o PC por Elas, da Polícia Civil, e também temos o Rede Catarina. E é o objetivo qual é? Além de trabalharmos com as vítimas, nós trabalharmos também com os agressores, ou seja, aqueles que transgrediram a legislação vigente, e também com as crianças e adolescentes nos bancos escolares, para que nós já possamos, dessa forma, criar uma conscientização de proteção à mulher, de proteção à família, e nós pormos por terra todas essas atrocidades que aconteceram e que hoje, infelizmente, nós ainda temos que conviver. O doutor Paulo, o senhor acredita que esse aumento da violência doméstica também não é um pouco porque a mulher hoje acredita um pouco mais na justiça, na polícia, e denuncia o seu companheiro, o seu marido? Olha, Jean, sem dúvida, nós temos com isso um aumento do número de denúncias. Para você ter ideia, no ano de 2019, mais de 4.600 pessoas foram presas, ou seja, em flagrante delito, pela prática de crimes contra a mulher. Isso é um número bastante alto. E a polícia, as instituições da segurança pública trabalham na defesa da mulher, na defesa da família, e cabe de posteriormente a justiça levar adiante todo o trabalho que é feito. Nós sabemos também que tudo isso passa por um contexto cultural, que nós temos que mudar conceitos, nós temos que mudar culturas, e somente com isso é que nós lograremos isso e alcançaremos um dia melhor, né, Jean? Mas acabou essa história da mulher sofrer calada, né? Hoje a mulher já tem a sua independência e por isso mesmo ela coloca a boca no trombone, podemos dizer assim, né, doutor Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. As mulheres têm que acreditar na polícia, têm que acreditar no sistema de segurança pública, na própria justiça, para que nós possamos fazer a nossa parte e com isso garantir a segurança das mulheres e da família. Doutor Paulo, falar sobre inteligência artificial, que tipo de trabalho que vai ser colocado em Santa Catarina? Gostaria que o senhor explicasse um pouco. Olha, Jean, enquanto fala-se sobre inteligência artificial, na verdade são ferramentas tecnológicas que são desenvolvidas para o trabalho policial. Obviamente nós temos programas que não são levados ao domínio público, porque com isso, como disse na linguajar popular, você entrega o ouro para o bandido. Nós temos com isso a tecnologia que auxilia na qualidade, na melhoria do trabalho policial, e com isso quem ganha é a sociedade. E nós temos que investir cada vez mais em tecnologia, em inteligência artificial, porque fazendo a análise diária, como nós fizemos, de todos os boletins de ocorrência que são registrados, por exemplo, só no ano passado nós tivemos mais de 220 mil boletins de ocorrência registrados por meio da delegacia de polícia virtual, ou seja, o cidadão fez o seu local de trabalho, fez o seu smartphone, fez da sua residência o boletim de ocorrência sem a necessidade de ter comparecido a uma delegacia de polícia, de um total de 573 mil boletins de ocorrência que foram registrados no âmbito do território de Santa Catarina. E com isso, o que que acontece? Nós temos condições, através de ferramentas tecnológicas, fazer a avaliação diária desses fatos que são trazidos ao conhecimento da polícia e melhorarmos o quê? A prestação do serviço policial, quer seja no policiamento preventivo, quer seja no repressivo, ou seja, na investigação e dessa forma levando aqueles que têm contas a prestar com a justiça às barras da justiça. Falando nesse segmento, tem muito crime cibernético, doutor Paulo? Olha, Jean, tem. Infelizmente, há um ditado que diz que a ignorância e a maldade humana são infinitas, né? E hoje há pessoas que se valem da internet, se valem das redes sociais para praticarem crimes. Tanto é que nós temos aí as fake news, né, que são diariamente são combatidas, há as campanhas publicitárias de órgãos oficiais, da própria justiça, a melhoria da qualidade de vida para a prática de crimes e com isso oferirem vantagens espúrias e ilícitas. No mês de outubro do ano passado, o senhor, juntamente com a doutora Andressa Borinelli, que é a promotora de justiça aqui de Gaspar, estiveram no Raul's Hotel, a convite do Rotary Club, para falar sobre a lei de abuso de autoridade. E nós já recebemos um aviso da Associação de Rádio e TV, a ACAERT, quanto ao cuidado de imagens de presos que são feitos em flagrantes, enfim, porque pode dar problema. Já está refletindo aqui para a imprensa também, doutor Paulo, o que o senhor pode falar sobre tudo isso? Olha, Jean, essa é uma legislação nova, obviamente que o legislador entendeu que a imagem daquele que cometeu o crime, daquele que está sendo preso, deve ser preservada e a polícia cabe cumprir a lei. A lei está vigindo, ela está em vigor, a polícia não é quem faz a lei, ela cumpre a lei e obviamente que lá nos artigos de lei tem as sanções para quem as descumpre. E nós, obviamente, que temos que cumpri-las e também temos hoje, a partir de agora, restrições na divulgação de fatos policiais e de pessoas que praticaram crimes. Muitas vezes isso vai até prejudicar principalmente a procura de um foragido, né, doutor Paulo? Olha, Jean, eu particularmente entendo que sim, né, porque os órgãos de imprensa nos auxiliam de forma imensurável na localização, como já auxiliaram no passado, de pessoas que têm contas a prestar com a justiça. E com essa restrição, com esta vedação de ordem legal, obviamente que há um prejuízo, no meu entendimento, sim. O objetivo da lei foi coibir abusos, no entanto, as pessoas que eu tenho conhecimento que foram presas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, enfim, quando em flagrante delito, ou foram pela prática de crime, estatuídos também, ou seja, elencados em lei. E dessa forma, nós não poderemos mais fazer a divulgação, né? E mesmo porque as pessoas que fazem o seu meio de vida, o crime, agora terão suas imagens preservadas. E se quando ele for preso em flagrante por um crime, ele responderá por aquele. Mas há outros crimes que por eles foram praticados e que as pessoas, muitas vezes, quando viam a imagem, reconheciam de crimes anteriores, agora não há mais essa possibilidade. Só nos resta agradecer, doutor Paulo, agradecendo, claro, em nome de toda a comunidade Gaspar, parabenizando também por mais esse desafio à frente da presidência do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina. Boa sorte. Obrigado, Jean. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, com todos os radio-ouvintes da Rádio Sentinela, uma rádio que tem história, uma rádio que presta serviços ao município de Gaspar, ao Vale do Itajaí. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade, conversarei com você, com o Gil, com o Júlio Carlos, enfim, com os ouvintes da Rádio Sentinela, por quem eu tenho muito carinho e muito respeito. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.